novo. Pop Saudade. E o seu verdadeiro show em 3D. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. E o nome dela? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não passo com você. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô? Que é o Pop! Alô, rato, chega rato! Sim. Vou te explicar. Falando rato! Eita, minha bichinha, olha o balançado do avião! É, viu? Prepara aí, mulherada! Abre as pernas e senta em cima dela. Abre bem as pernas e senta em cima dela. Não é nada disso que você está pensando. Brincos lindos! Nada disso que... Eita coisa boa! É da bicicleta que eu estou falando. É da bicicleta que eu estou falando. Sempre em nome de Mega Fabiola está a mulher do Vrá! Você tá bem... Fechada com Pop e Saudade 3D! Segura! Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha. Mete o dedo e dá uma mexidinha. E não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É do telefone que eu estou falando. É do telefone que eu estou falando. Confunda não, seu doidinho. A diferença tá no ar. É aviões. Oi! É dura e comprida quando entra, sai sangue. É dura e comprida quando entra, sai sangue. Não é nada disso. O covarde já se preparando pra comandar as emoções aqui no Pop Saudade. E tem muita coisa boa pra acontecer. Até 5 da manhã, meu irmão. Prepare suas emoções. Ele vai pra cima, garoto. É clube do vaqueiro. É aviões do forró vivo. Entra duro, sai mole e pingando. Entra duro, sai mole e pingando. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É do macarrão que eu estou falando. É do macarrão que eu estou falando. Toda a galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando o um abraço, especial, meu patrão Borracha, tá na área. Chega, curtindo com a gente, só de bom. Um abraço, meu irmão. Tchernik, saudade por aqui com a gente, só curtindo. Dançando solto, rebolando sem parar. Vem, Patrícia. E eu de longe olhando o jeito dela, será que teve chance pra dançar com ela? Oi! Minha timidez não deixa me encostar. Será, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha. Chama a Patricinha pra dançar. Junto com o forró saboreia. Como é que é? Não deixe a galera perceber. Se ela der um cora em você, chama a Patricinha pra dançar. Chama, chama. Ao som do forró saboreia. Não deixe a galera perceber. Se ela der um cora em você. Toda a galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. Quando ela chega, agita a multidão. Um abraço especial a toda a família Vila do Livramento. Tá por aqui com a gente, curtindo também meus parceiros João de Mabra, Monte, meu parceiro Quintinho da equipe Gessaldi de Cajanhal, curtindo com a gente pela segunda vez aqui no Pop Saudade. Tamo junto, garoto. Não deixa me encostar. Será, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar. Junto com o forró saborear. Não deixe a galera perceber. Se ela der um cora em você, chama a Patricinha pra dançar. Pop Saudade. E o covarde já se preparando. Mais uma tem ele. Volume 10.

chegando juntinho hoje no Pop Saudade para curtir essa festa maravilhosa, né, covarde? Quem tá afim de ganhar brinde aí, ofertado pela Mega Fabinho Star, chega mais pra frente aqui no Pop. Alô, minha produção! Joga a luz aqui em cima do meu maestro! Sobe aí, maestro! Sobe, sobe! Quem quer ganhar brinde? Quem quer ganhar brinde? Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima aí! E aí, e aí, e aí? Vai jogando aí, maestro! Pra mulherada! Na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Quem quer ganhar brinde? Olha só, olha esse lindo brinco aí. Vou dar pra essa senhora aqui, olha. Vai. Quem quer ganhar brinde aí? Chega mais pertinho, chega mais pertinho. Vai. Elas estão enlouquecidas, mulheres. Meu covarde, pelo amor de Zazá, meu irmão. São muitos brindes aqui da loja Fabinho Star. Joguei muito batom. Agora eu vou jogar os brincos. Quem quer brinco aí? Quem quer brinco? Quem quer brinco? Cadê o grito das mulheres gostosas aqui? Um, dois, três. Toma! Vai! Bora, meu irmão! Saca aí! Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Deixa na batida. Covarde, pra essa galera, eu tenho que tirar o meu chapéu, meu irmão. Alô, produção. Sai da frente que o pop chegou. Solta o som, covarde. Vai. Toma. Na batida do chicote num galope à beira-mar, meu cavalo alazão saiu no clarão da lua, meu famoso garanhão cavalgando toda a lua. Tem brinco, tem brinco pras mulheres. Quem quer brinco aí? Quem quer brinco? Na vida uma tremedeira, uma suadeira que me faz arrepiar. Vou jogar as pulseiras agora. As pulseiras pras mulheres, vai. Olha a Fabíola já avisando, maestro, que na próxima vai ter calcinhas para as mulheres. Vai dançando, vai dançando, vai. Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. Na emenda, quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Na emenda, tem moça que quebra a jura. Na emenda, e depois não pode emendar. Na emenda, ainda tem brinde aí, maestro? Dola, arruma, ainda tem? Corre, não deixa rima. Bora que a nossa brejada é forte. A mulherada ela quer ganhar brinde. Já tem muitos aqui, gente. Aí, macharada, vamos deixar pras mulheres. Só pra nossas mulheres gostosas aí, meu irmão. Eu vou fazer um engenho de corda de caruá. É um trabalho bonito, mulher torcendo os cabitos, fazendo a corda coxar. Os velhos estavam brincando. Alô, Edilene. Nosso casal viajante, olha aí. Ainda tem brinco aqui, meu irmão. Na hora de emendar. Eita, que a mulherada tá doida. Ô, seu menino. Muito obrigado, Mega Fabinho Star, pelo apoio oral. Sempre incentivando o trilho da humildade. Por onde a gente quer que a gente passe, a gente tem esse apoio total aí da Mega Fabinho Star. O nosso casal viajante também com a gente hoje aqui. Obrigado pelo privilégio. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Desemenda, um cantador de repente. Quando toma água quente, começa a desemendar. Apoio total da loja Mega Fabilizar, Paulinho. Em todos os lugares que o Pop Saudade está tocando. Graças a Deus aí sendo bem aceito por todos. Por todos que vêm curtir, brincar numa boa, na moral, né, Pretinho? O covarde, o maestro, sempre dando o seu máximo. pra fazer a alegria desse povão. Quem tá gostando do Pop Saudade, joga a mãozinha pra cima aí. Égua, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu não vou mais jogar brinde. Quem tá gostando do Pop Saudade, joga a mãozinha pra cima aí. E aí, meu irmão? Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar, liberar meu coração. Chegou a fonte, maestro. Não, quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar o mundo de prazer, dançar agarradinho, coladinho com você. Oh, oh, oh, quero brincar com meu amor. Eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vi. Bora puxar uma quadrinha no fundo do baú, assim, ó. Mais uma vez, gente, carinho de todos vocês que chegam juntinho. Hoje, para curtir o Pop Saudade 3D e as focas Shark. A festa no Paraíso é tradição, mas tem muita coisa para rolar. E claro, você vai viajando com a gente. Agradecer o carinho aí do parceiro Reginaldo. E hoje, não me diz esforço para trazer o Pop Saudade. Ele, juntamente com o Tino. É, meu irmão. Saudade é a definição certa da sua recordação. Chegou o covarde. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa patrão Genivaldo da Cairu. Foi por amor. Foi por amor. Olha a equipe sofrência, o Andrezinho. O Sem Mancado, o Papo, o Deco, o Jorge Ananaike, também o Moisés. Fala, Jefinho! Aí da Mega Shop. Eu já tentei. Ei, Luiz! Difícil te esquecer. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho, só eu não posso viver. Pop Saudade. Por favor, querida. Seu dedo de hoje, achou somente vida. A minha sogra Leia. Vai dar falou nessa sequência, meu irmão. Foi por amor. Olha, gente, o próximo sábado tem Pop Saudade, uma das maiores festas de tradição do estado do Pará. Vai ser forró no Xoginha. Forrozão do Zé do Lúcio na Vila de Americano. 30 anos de tradição. E esse ano tem o Pop Saudade. Foi por amor. Pop Saudade. 3D. Como é que eu posso viver? Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. parceiro Daniel. Ele que estará concorrendo às próximas eleições e a minha... em 2020 aí, olha. Eu não vivo sem você. Foi por amor. A máquina do tempo. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Vivo aqui sozinho. Amigo Jorge Mar, da equipe Thor, tá aqui com a gente também, mas não posso viver. Agradecer aí o esforço aí do nosso casal viajante, Carrinha e Edilene, muito obrigado, olha, meu irmão. Minha vida tá 1-0 pra cima deles. Você, é, tirar o chapéu. Por amor. Mais uma sim. Amigo Fabrício e a Gisele da família Sobrigero, tá aqui no Pop Saudade, olha. Ah, estes sonhos que não chegam, será que se esquecerão de mim? Até a plenitude dos meus desejos não vivem sem você. Xodó. Meu xodó, tô sofrendo sem você. Pop saudade. Meu xodó, quem me vê sente até dó. Fala, Xé Filho. Meu xodó. Pra gente daqui a pouquinho tem Pop Saudade e Benevides. Cerveja de graça até 7 da noite. Aniversário do Baixinho. Pop Saudade, Haroldo Reis e a Montana Pancadão. Eu, DJ Ricardo Saudade. Olha o Gabriel, Diego, Vinícius, lá de Castanhar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Nosso mundo de paixão. Então eu vi, amor, que não sou nada longe de você. Meu xodó. Olha o mano, atitude, meu irmão. Moleque doido. Agulho doido, meu irmão. Meu xodó. Quem me vê sente até dó. Fecha no paraíso, Pop Saudade e as Foca Shark. Tô sofrendo sem você. Pop Saudade. É pop. É 3D. Eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. E aí? Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Pop Saudade. Nossos corpos coladinhos. Bora vai descer no paraíso hoje. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Super Máquina do Tempo, Pop 3D. Me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Queremos de coração hoje agradecer a todos que chegam juntinho nessa linda festa no Paraíso com o Bob Saudade 3D e as Pocas Já. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Momentos de amor quero com você, momentos eternos pra nunca esquecer. Top! Você me ama, me leva pra cama. Vamos lá, Paulinho Pai! De amor e querer. Nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. Pop Saudade 3D. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Pop Saudade. Pop Saudade, Festão do Paraíso! Já vim montada em seu alação, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Para curtir! Um rosto grande lutador, que trabalha com calor. Para chegando junto com a gente também, aí o parceiro Cuca, ele juntamente com o seu grande amor aqui no Pop Saudade. Olha. Chama atenção aí do proprietário da vaga, JUV743. Dá um chega aí no seu veículo. Se encontra com a porta aberta, tá, querido? Proprietário do carro da vaga JUV743. Dá um chega urgente aí. Seu veículo está aberto aí, chocará. Chegou a informação pra gente aqui, tá bom? Pop Saudade. Pop Saudade. Valeu, boi, meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. A máquina do tempo. Valeu, boi, tem você. Valeu, boi, meu vaqueiro. Meu amigo João Gimar é da equipe forte. Tá com a gente. Segura. Chegou o covarde. Saudade. Em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Um rosto grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão. E valeu, boi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão. E valeu, Pop Saudade. Daqui a gente vai pro Benevites, casa de show Lagraus, aniversário do Bastilho. Música. sozinha que estou. Onde está você agora? Te quero, vem embora. Te amo, meu amor. E aí? Vem que ela te espera por nós dois. Deixe tudo pra depois. Vem comigo para o amor. Olá, Chefino! Irmão João aí da minha grande amiga Monique. Ele faz parte da equipe Pop Shop. Tá com a gente. Falou, Paulinho. Daqui a pouco o Benevides. Eu e o Luiz vamos parar por lá. Bora, Luiz. Os Cajal Viajante, Carlinho. É Edilene, obrigado. É, Carlinho, vou te encerrar. Traz uma dose de vulcano aí, duvido. Ai. Pop Saudade. Próximo sábado, Pop Saudade. Com forrozão do Zé do Luxo, 30 anos de tradição. Lá no Mochinho. Aí próximo domingo tem Pop Saudade. Lá no Clube do Astra. No geral, no Palmeiras, no Distrito Industrial. Onde está você agora? Te quero, vem embora. Vem que a noite espera por nós dois. Deixe tudo pra depois. Vem comigo para o amor. Pop, pop, pop, pop, saudade, 3D. Não há sentido eu sem você. Orgulho, brilhas, para quê? Saudade é 3D. São milionários. A portaria está liberada a partir de agora. Chega junto. Tuas carícias loucas. Quando me beija a boca, você me deixa flutuar. Eu quero. Me faz mais um pouquinho. Saudade. Pop! O fogo desse amor. Carlinho, Lestou, Sandro e também o nosso parceiro DJ Riba Saudades. Vamos lá. Eu quero. Me faz mais um pouquinho. Me leva pro seu ninho. Eu quero é fazer amor. Pop Saudade. Saudade da festa no paraíso. Eu ai. Ai, ai, ai, você quer me engabelar? Carro novo não dá pra garantir, outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita, meu. O prego do nosso carro foi um prego no pneu. Esse cheiro de bebida. Minha querida, espere que eu vou lhe contar. Vai logo, vamos que eu tô te esperando. Não sei até quando vou ter que te aguentar. Fala assim, não, mulher, que eu te amo tanto. Olha o seu canto, outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer me engabelar? Olha a cara do bonito, descarado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor, não fala assim. Venha pra junto de mim, deixa essas brigas pra lá. Você chegar em casa, cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu prego e só agora que saiu. Isso é hora de você chegar em casa, cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro, que deu prego e só agora que saiu. Ai, ai, ai, você quer me engabelar? Carro novo não dá pra garantir, outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita nem, o prego do nosso carro foi um prego no pneu. Pop, saudade. Espere que eu vou lhe contar. Fale logo, vamos que eu tô te esperando. Não sei até quando vou ter que te... Mais uma vez, nós somos Pop Saudade. Mulher, que eu te amo tanto. Dia 6 de julho, Nacional Forrozão dos Veteranos. Você quer me engabelar? Na orla de São Domingos do Capim. Você é nosso convidado pra curtir assim, ó. Assunto importante que comigo aconteceu. Amorzinho, o que foi que você fez? Sua roupa está melada e suja de capim. Será que você está metendo sua vida em perigo sem dizer nada pra mim? Vizinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorância. Meu amor, é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Vizinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorância. Meu amor, é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Pop Saudade. Um dia que tu andava, mas que bicha descarada, só agora apareceu. O fim, eu estava resolvendo um assunto importante que comigo aconteceu. Amorzinho, o que foi que você fez? Sua roupa está melada e suja de capim. Será que você está metendo sua vida em perigo sem dizer nada pra mim? Vizinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar. Até meu amor é todo seu. Dessa vez não Pop. Fica com 3D, bebê. Da patrulha federal que me prendeu. Desconfiança, não precisa ignorar. Se é meu amor, é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Pra puxar assim o ritmo gostoso. É a onda da pisadinha. O maestro já rodou o shot, o pretino também descascou. Agora deixa eu chegar com uma onda diferente. Doce lá, doce cá. Doce lá, doce cá. Doce lá, doce cá. Segura. Vai. Forró, cintura de mola, só na pisadinha. Vamos dançar a pisadinha, é só quebrar e vem mexendo a bundinha. Vamos dançar a pisadinha, venha quebrando, vem mexendo a bundinha. Vamos dançar a pisadinha, Pop. Venha quebrando, remexendo a bundinha, vem! Vamos dançar a pisadinha, venha quebrando, remexendo a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha, é só mexer e requebrando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha, venha mexendo, requebrando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha, venha mexendo, vem quebrando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha, venha quebrando, vem mexendo a bundinha. Segura! Forró, cintura de mola. O Pedro de São Domingos do Capim, dia 6 de julho, estamos lá na orla de São Domingos do Capim, Forrozão dos Veteranos. A pisadinha, venha quebrando, remexendo a bundinha. dançar a pisadinha. Venha quebrando, remexendo a bundinha. Vem, vamos dançar a pisadinha. Venha mexendo, vem correndo, vem na minha. Vamos dançar a pisadinha. É só quebrando e remexendo a bundinha. Pop Saudade. Pisadinha, meu bem, na pisadinha. Venha mexendo, vem quebrando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha. Venha quebrando, rebolando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha. Venha quebrando, vem mexendo a bundinha. Forró, cintura de bola, só na pisadinha. Pisadinha. Ô menina linda, eu quero te namorar, da boquinha pra beijar. Menina gostosa, que eu quero te namorar, da boquinha pra beijar. Pop Saudade 3D. Te namorar, da boquinha pra beijar. A bochechinha e a boquinha pra beijar. Tido sutiã e na peitinho pra mamar. E nesse umbiquinho quero fazer capiné. Eu vou descobrir o segredo dessa mulher. Dá uma rodadinha, faz carinha de safada. Empina a bundinha, quem sabe que é turbinada. É mulher brasileira do jeito que o homem quer. Eu vou passar a mão no traseiro dessa mulher. Fala, chefinho! Menina que eu quero te namorar. A sua namora, meu irmão. Família Pop Show, meu. A morena tá, a lourinha também dá. Cantora dá, o sanfoneiro tá linda. Até a dançarina deu tanto que enjoou. Beijinho de selinho pode me pedir que eu dou. Mas a morena tá, a lourinha tá linda. A cantora dá, o sanfoneiro também dá. Até a dançarina. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Menina que eu quero te namorar, dá a boquinha pra beijar. Ô menina linda, eu quero te namorar, dá a boquinha pra beijar. Mas vem minha gostosa, que eu Dali Pop Shopping! Vem minha menina que eu quero te namorar, dá a boquinha pra beijar. Mas vem na pisadinha que eu quero te namorar, dá a boquinha. Bora ter com a gente também o Fabrício Sub-Zero, lá de Mata Boa! Saudade. Beijo no biquinho, beija a barriguinha. Beijo na cintinha, na marca da tanguinha. Beijo no biquinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Olha que beijo no biquinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Ô Chiquinha do Balar, se eu pedir você me dá. A sua mãe não chega não, e o seu pai também não. É atrás das bananeiras, é em cima do sofá. Então toma que lá vai no nada, no biquinho pra danar. Meu amigo Wesley e também a Geise aqui com a gente. E manda pra ela com muito amor e carinho. É muito amor, meu irmão. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Olha que beijo no biquinho, beija na barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Ela disse que tá linda. Eu não sei se é sei que ela é muito linda. Pop! E além disso, é solteira. Tem 1,70m. Tem 50 de cintura. Ela é muito safadinha. Ela não usa calcinha pra mostrar a gostosa. Mais uma pisadinha! Cintura de bola. O pancadão da Bahia. Pop Saudade. Fazer o que quiser, só não... Olha aí, chefinho, Mochelões, a logo das Pop Show, irmão João aí da minha grande amiga Monique. Eu te amo e não me deixe. Tá com a gente, coxinha. Me deixe não, meu amor. Desculpa, mas eu não domino meu coração. Pop! Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não. Yeah. rolando no ar. Eu não te esqueço e vivo a relembrar aquele beijo que você me deu quando a gente se amou. Mas era domingo, dia lindo de sol. Em Salvador, estava lá no farol, na beira da praia, e você me beijando, começamos a se amar. Mas eu não esqueço aquela emoção, eu sempre guardei você no coração. Mas há faz 2 anos que eu não te vejo, eu não vejo você. Te amo, amor, liga pra mim. Te amo, amor, já faz tempo que eu não te vejo. Te desejo, te desejo. Te amo, amor, liga pra mim. Te amo, amor, já faz tempo que eu não te vejo. Te desejo, te desejo. Doce perfume rolando no ar. Eu não te esqueço e vivo a relembrar aquele beijo que você me deu quando a gente se amou. Mas era domingo, dia lindo de sol. Em Salvador, estava lá no farol, na beira da praia, e você me beijando, começamos a se amar. Mas eu não esqueço aquela emoção, eu sempre guardei você no coração. Mas já faz 2 anos Pop que saudade. Eu não vejo você. Ora, a gente tá confirmado o Pop Saudade numa das maiores festas de tradição. Já faz tempo que eu não te... Se tem tradição, tem que ter o Pop Saudade. Te desejo. Dia 19 de outubro. Liga pra mim. Em Tauari, Caparema. Festão dos Coroas, tem Pop Saudade 3G. Te desejo. E o Rubi Saudade. Te amo, amor. Liga pra mim. Poxa. Baby, esquece, foi você que errou. Pop! Deixa, esquece, se já tem um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei com todo o amor do mundo. Eu chorei que não tem fim. Eu sofri, eu que te queria tanto. Fui além dos horizontes por você. Te perdi. Para a família Chicó, lá de Vimerel. Esquece. Tá aqui com a gente também, curtindo o Pop Saudade. Deixa. Esquece, pois já tenho novo. A máquina do tempo. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me quer. A sua galera, dá valor. Eu te amei com todo o amor do mundo. Pop Saudade. Eu chorei por um amor que não tem fim. Eu sofri. Fazer o Borghini de covardia. Daqui a pouquinho a gente esquenta de novo. Você te perdi. Claro que isso é amor. Agora aprenda a dar valor. Digo só mais uma vez: isso é amor. Deixa, esquece, pois já tenho novo. E aí, como é que é? Fácil, simples, fácil. Tu gosta do Boca de Ferro? Sei, vou sofrer, pois você já não achei, ó. Quer. E eu? Eu te amei com todo o amor do mundo. Pop! Triste. Chorei por um amor que não tem fim. Eu sou. Pop Saudade, reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade. vira meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, mete, começa a covardia. Bora começar então! Covardia chegando agora. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Segura! Em toda cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha olinda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Olha o que tira da equipe de Saúde. E também o Jorge Mar promotor pedindo bicha, assim, Reginaldo Rossi, é uma viagem. Se você for até Recife, não esqueça da esteira chapéu, pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você livros de cordel e o artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Pop Saudade. Teimoso, hein, meu irmão? E a velha linda, Pop Saudade. Mais linda, como tem moça. Logo mais, a gente tem a Smoka Shark tocando de tudo pra galera, pra rapaziada que dá valor. A nossa origem, a nossa identidade é saudade. E a gente toca e detona aqui na Festa do Paraíso. Afinal de contas, são 15 anos no mercado Pop Saudade, sempre mantendo a tradição. A super máquina do tempo 3D. Pop. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pois as praias e o sol de Recife, bora saudade, ó. Mas parecem coisas lá. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? E nem te conto, mano. Mais coisas bonitas. Neneco deu Miguel, ô. Além das praias e do sol, Existe aqui já volto. Cultura que ferve com frevo. Dançou, vampira. E que se cala e estremece sob o som dos maracatus. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Pois eu quero o teu corpo, tá, bebê? Cadê você, existe meu amor? Um maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio de amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. É pop, é 3D. Que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Reginaldo! Olha a tua sequência aí, Reginaldo. Só que esse é o Rossi, né, meu irmão? Possa viver. Pra gravar no CD da Festa no Paraíso, olha. E possa falar. Valeu, parceiro. Um semelhante. Obrigado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho. Estou trazendo mais uma vez o Pop Saudade. E a Carretina Espoca Shark aqui hoje, olha. Possam brincar, sorrindo cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Equipe Gessaldi, tá por aqui com a gente também, curtindo. Obrigado, gente, pelo carinho. Sintam-se à vontade aqui no Pop Saudade. Valeu! Até um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Super Máquina do Tempo 3D. 3D. Crianças já possam brincar, sorrir. Saudade! Pop Saudade detona. E você viaja e curte a saudade original. Pop Saudade. Está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. E eu? Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Pop Saudade, Pop Saudade. Super Máquina do Tempo. Bandido. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Pop Saudade 3D. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Não. Bora curtir da moral. Sou do Bob! Bandido! Bora Sussu! Sozinho, todo nosso. Meu amigo André Gino, também o Chiguinho, lá do Cairu, aqui com a gente, olha. Só pela noite escura, Pop Saudade, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Nossa amiga Nete, também o Paulo, o homem do carro vermelho aí, meu irmão. Teu carinho, a lembrar sozinho, todo o nosso amor. Bora curtir, bora recordar. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura. Pop Saudade, 3333333. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Verdade, meu irmão, a festa hoje vai até meio-dia. Ainda tem a carreta. Spock e a Shark, meu irmão. A saudade é como conta do Pop. A senhora. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te Paninho atitude, meu irmão. E minha emoção. Olha aí. Eu queria dizer que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento, cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Pop, Pop Saudade. Saudade. Como é grande a minha paixão. Também não posso esquecer os meus amigos da pirataria lá no comércio, a galera KDC, a galera GDC, sempre dando apoio moral nos trabalhos incentivados pelo DJ Paulino Boy, os CDs ao vivo, na verdade, meu amigo Mentiro do comércio, Bola de Fogo, Edilson Rexen, Carlos do Mega Fufão, os Peças, Brunino do comércio, mas eu não, toda essa galera incentiva o nosso trabalho aí, o nosso muito obrigado. Desde que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo. Piratina no começo! O Rolo Miguel, do Paraíba, aqui, olha. Meu amigo Serrote, obrigado. Os meus amigos da pirataria. Valeu! Que tento te falar, não contém. Olha o Fabrício Sub-Zero, lá de Matamor. Queria dizer que te amo numa canção. DJ Paulinho Boy, o covarde. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Nosso casal viajante. Não sei mais o que. Obrigado pelo carinho, velho Aparajás Pop Saudades. Um dos mais, velho, a gente que faz Aparajás. A galera vem sempre de longe curtir o nosso casal viajante. Inclusive, a gente acabou te dando esse apelido carinhoso. Carrinha de Lene! Paulinho Boy, um covarde. Ah! O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco, de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. De manhã quando abro a porta e o sol me encanta. Pop Saudade 3D. Que aparece nas nuvens claras lá no céu. Segura aí! De noite quando eu me deito e contigo adormeço. Quando desperto me entristeço. Como é ruim sonhar. Bora, Reginaldo! Ele e o Dino hoje na organização, irmão. A todo instante, contemplando teu. Daqui a pouquinho, benefício da gente. Aniversário do nosso amigo Baixinho. Cerveja de graça até 7 da noite. Pop Saudade, Haroldo Reis e a Montana Pancadã. A super máquina do tempo 3D. Dia e noite, noite e dia. Colhendo o poesia. E entregar. Saudade. Pop Saudade. É a definição certa da sua recordação.